Panorama Agrícola para 19 de agosto de 2013, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte. Hoje é segunda-feira de lua crescente, 19 de agosto de 2013. Estamos abrindo para você o Panorama Agrícola. Eu sou o Mauro Maier e comigo na mesa de som está o Márcio Peixe. Nas gravações, o Eduardo Maier. O ditado de hoje é: não se pode julgar um livro pela capa. A dica de hoje, qual é a qualidade do sono do seu filho? Mercado agrícola, o mercado do mel em Santa Catarina, produção e exportação. E no noticiário de hoje do Panorama Agrícola, você confere investimentos da agricultura e do Ministério do Desenvolvimento Agrário aqui em Santa Catarina. Uma dica que pode mudar o seu dia. Preste atenção ao sono do seu filho. O ronco infantil pode sugerir doença respiratória, alergias, rinites, amidalite ou aumento das adenoides. É hora das notícias. A Secretaria da Agricultura do Estado de Santa Catarina informa que abriu nova linha de crédito para criadores de bovinos e bubalinos. Os criadores contam com mais uma ferramenta para eliminar a brucelose e a tuberculose dos seus rebanhos. Pelo menos essa é a ideia. A Secretaria informa que os criadores têm à disposição uma linha de crédito específica para repor matrizes que tenham sido abatidas sanitariamente em decorrência dessas doenças. Os limites de crédito por beneficiário, eles são de R$ 200 mil, sendo até R$ 4.500 por animal. E todos os agentes financeiros, incluindo cooperativas de crédito, estão aptos a operacionalizar o financiamento. Essas condições para repor animais acometidos por brucelose e tuberculose contribuem também para a erradicação dessas doenças. Por meio do Fundesa, o governo do estado indeniza os criadores pela eliminação dos animais doentes. E agora, com esses financiamentos, os criadores podem melhorar a qualidade genética e zootécnica de seus rebanhos. Os encargos financeiros dessa linha de crédito correspondem a 5,5% ao ano, com prazo de reembolso de 10 anos, com até 3 anos de carência. Para elaborar projetos nesse sentido, você deve procurar um escritório da EPAGRE. O MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, por meio do PAC 2, Programa de Aceleração de Crescimento, entregou junto com o governo do estado para municípios de Santa Catarina 75 máquinas retroescavadeiras. Essa entrega das máquinas foi realizada recentemente em São José e em Tubarão. E ela beneficia em torno de 20 mil agricultores familiares, porque as máquinas retroescavadeiras serão utilizadas para melhorar o comércio dos produtos da agricultura familiar, facilitando o escoamento da produção, porque serão usadas no melhoramento de estradas vicinais para, como dissemos, escoar a produção da agricultura familiar. Os municípios aqui de Santa Catarina que receberam máquinas retroescavadeiras foram Águas Mornas, Alfredo Wagner, Angelina, Anitápolis, Antônio Carlos, Araquari, Uruçanga, Balneário Barra do Sul, Barra Velha, Bombinhas, Canelinha, Corupá, Garopaba, Garuva, Governador Celso Ramos, Guaramirim, Ilhota, Itapema, Itapuá, Luiz Alves, Major Gersino, Massaranduba, Nova Trento, Paulo Lopes, Penha, Balneário Piçarras, Porto Belo, Rancho Queimado, Santo Amaro da Imperatriz, São Bonifácio, São Francisco do Sul, São João Batista, São João do Itaperiú, São Pedro de Alcântara, Xereder, Tijucas, Armazém, Balneário Arroio do Silva, Balneário Gaivota, Balneário Rincão, Braço do Norte, Capivari de Baixo, 13 de Maio, Treviso, Cocal do Sul, Ermo, Forquilinha, Grão-Pará, Gravatal, Imbituba, Jacinto Machado, Jaguaruna, Laguna, Lauro Miller, Maracajá, Meleiro, Morro da Fumaça, Morro Grande, Nova Veneza, Orleans, Passo de Torres, Pedras Grandes, Pescaria Brava, Praia Grande, Rio Fortuna, Sangão, Santa Rosa de Lima, Santa Rosa do Sul, São João do Sul, São Ludgero, São Martinho, Siderópolis, Sombrio e Timbé do Sul. Máquinas retroescavadeiras para melhorar estradas vicinais e ajudar a agricultura familiar. Vem aí as informações do mercado agrícola. No mercado agrícola de hoje, você fica com informações sobre a produção de mel em Santa Catarina, depois que neste final de semana foi realizado o 30º Encontro Catarinense de Apicultores e Meliponicultores em Itapiranga, no extremo oeste do estado. As informações de mercado são com o presidente da Federação das Associações de Apicultores do Estado de Santa Catarina, Nésio Fernandes de Medeiros. Santa Catarina, em anos normais de produção, nós temos atingido em torno de 6 mil toneladas de mel, dos quais a metade é exportado e a metade é do consumo interno brasileiro, não só no estado, mas no consumo, digamos, brasileiro, né? O mel passa por uma boa fase, né? O mel hoje está a R$ 5,00 o quilo em nível de produtor, né? Nós temos aí feito a Feira do Mel, que infelizmente ainda temos um preço muito alto no mercado varejista. Hoje o consumidor paga em torno de R$ 18,00 o quilo do mel. Então isso é um absurdo. Ele sai de R$ 5,00 na mesa lá da propriedade apícola e chega a R$ 18,00 na mesa do consumidor. Tem algo errado no meio. A Feira do Mel vendeu esse mel a R$ 12,00 o quilo. Então há uma diferença bem grande entre 12 e 18, né? E é um ponto que nós temos que ainda discutir, essa questão da comercialização. Mas o mel passa por um bom momento. O mercado mundial, ele é comprador. Se hoje você tiver 200 toneladas de mel na sua propriedade ou no seu município, amanhã tem um caminhão carregando todo esse mel, né? Então o mercado mundial é comprador. E o Brasil, ele é crescente, a produção apícola no Brasil é crescente, né? Nós já somos hoje o 11º produtor de mel do mundo. Nós éramos há pouco tempo atrás o 25º, né? Hoje nós somos o 11º. Com relação a subprodutos do mel, pólen, geleia real, melato da bracatinga... Quando se fala em abelha, a gente pensa em mel. O primeiro produto da abelha é a polinização. Esse é o primeiro produto da abelha, entende? Só no fato da abelha fazer a polinização da perpetuação da espécie vegetal já justifica todo o trabalho em apicultura. O mel é um subproduto importante. Santa Catarina tem destaque no pólen. E agora vamos entrar, o própolis está com preço bom de mercado. O mercado mundial está bom. O própolis hoje está em torno de R$ 90 a R$ 120 o quilo. Há poucos tempos estava R$ 40 o quilo. Então houve uma reação no preço do mercado da própolis. E aproveito esse programa, que tem uma permeabilidade muito boa em toda Santa Catarina, que nosso apicultor deve ficar atento também à produção de própolis. Nós temos toda a tecnologia para produzir própolis. Nossos técnicos têm essa tecnologia. Nós não produzimos mais pela questão de mercado de preço. Hoje não. Hoje nós temos bom preço e tecnologia e potencial de produção. Então tem aí mais uma alternativa para o nosso apicultor, para que fixe nossa família no campo, através da apicultura, também produzindo própolis, não só pólen e mel. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola, no quadro Mercado Agrícola, informações da produção de mel em Santa Catarina com Nésio Fernandes de Medeiros. Conhecimento de ponta, nos cursos de formação, todos juntos aprendendo, com mais força nasce o grão. Agricultor informado, faz o trabalho render, o esforço é recompensado, sobra tempo pro lazer. Conhecimento de ponta, nos cursos de formação, todos juntos aprendendo, com mais força nasce o grão. Agricultor informado, faz o trabalho render, o esforço é recompensado, sobra tempo pro lazer. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou